paixão, coração, tenho de sobra pra você. Fêmea, teu universo, a intuição, sempre me ampara, mas não declara só o que vê. Porque no animal abraça o sexo. Venha porque ternura, instinto com sucesso. Caminhada à luz, e com certeza me envolvendo em teu poder, serás princesa que a altivez dos céus conduz. Venha porque chora e goza em minha cama. São eterna chama que me proclama entre tuas pernas teu parceiro. Fêmea, puro sêmen da paixão, tenho de sobra pra você. Fêmea, teu universo, a intuição,